coração. Ele é o único e me faz sorrir. Essa noite eu vou reagir. Não foi fácil, meu bem, te encontrar. Agora só quero te amar. Eu preciso ter você pra mim. Não posso mais ficar longe de ti. Hey, amo você, eu adoro você. Hey, hey, o Hércules e Gui ignorante. A direção Jackson, Mari, Pepe. Eu adoro você. Hey, hey, um arco-íris ignorante. Com DJ Douglas e o DJ Beto. A produção